Palmeiras, né, para a cobrança de falta. Zinho e Arilson. Zinho, o capitão do time do Palmeiras, vai se definindo para fazer a cobrança. Barreira do Cruzeiro protege mais do lado direito. É de longe. Mas é perigosa, que a bola tá molhada. Lá vai Zinho. Autoridade, partiu, bateu. Paulo Teatro segurou na gol, voltou, bateu. Gol! Foi pra bola molhada, ele largou. Segundo, no bico da pequena área, pelo setor direito, bateu cruzado.